E Vitor Fernandes, Saudade e Solidão. Uma das melhores músicas aí da dupla. Ou melhor, dupla não. Do Vitor Fernandes. Olha, também tivemos sucesso com Amado Batista, Pensando em Você, que foi para a nossa amiga Naide lá no canto Fazenda Frade, que ela mandou aqui uma mensagem aqui. Essa daí mesmo, tô em França. Pois é, o nome dela é Pensando em Você, viu, Naide? Muito bem, 5 horas e mais 5 minutos aqui na nossa cidade de Oeiras. A cidade inteira tá curtindo. Primeira Capital. A rádio que está à frente do seu tempo. A rádio do milênio. Chegando mais notícia aqui pra você. Olha, um cachorro morre e um casal fica ferido por ataque de abelha. Isso aconteceu em Campo Maior, que fica no norte do Piauí. Esse é o terceiro registro de ataque de abelha naquela cidade. Só neste ano de 2024, viu, gente? Segundo a Defesa Civil lá do município, a abelha estava debaixo de um sofá velho em um terreno baldio. Homem e mulher foram hospitalizados e os insetos foram removidos aí, soltos na zona rural, em uma região de mata afastada de residência. É um perigo danado, viu, rapaz? Olha, um homem e uma mulher ficaram feridos e um cachorro morreu após um ataque de abelha na tarde desta última quinta-feira, dia 6, no bairro Cidade Nova, na cidade de Campo Maior, que fica a 84 quilômetros ao norte do Piauí. Este é o terceiro, 84 quilômetros de Teresina, né? Este é o terceiro ataque de abelha registrado na cidade de Campo Maior, só agora em 2024, segundo a Defesa Civil lá do município de Campo Maior. O coordenador da Defesa Civil, Arnaldo Aragão, relatou que as abelhas estavam debaixo de um sofá velho, em um terreno baldio próximo de uma padaria, e já tinha atacado outras pessoas que passavam pelo local. Uma delas, inclusive, precisou jogar a motocicleta no chão para escapar das ferroadas das abelhas. De acordo com o Arnaldo, que é da Defesa Civil, as abelhas estavam no local há algum tempo, mas a Defesa Civil não tinha sido acionada para removê-la. Após o ataque dessa quinta-feira, a equipe da pasta retirou as abelhas lá do local e soltou aí na zona rural do Campo Maior, uma região de mata afastada das residências. O primeiro ataque deste ano foi em janeiro, no bairro Cariri, lá em Campo Maior, qual um cachorro morreu e outro ficou ferido e algumas pessoas foram hospitalizadas. Já o segundo ocorreu entre abril e maio, mas não contou com mortos ou feridos, tá? Então aí são abelhas valentes, perigosas, que fica aí próximo da residência, que é um perigo enorme, principalmente para as crianças, né, gente? Para as crianças que se for atacada, realmente é um perigo muito grande. Agora 5 e 8 minutos, olha, um adolescente de 15 anos é suspeito de matar um taxista a tiro dentro de carro em Teresina. O principal suspeito de assassinar o taxista e policial penal aposentado Francisco Célio, de 71 anos, é um adolescente de 15 anos. Conforme o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, a polícia realiza aí busca para prendê-lo. Segundo o coordenador do DHPP, o delegado Francisco Costa, o Bareta, O jovem praticou um ato infracional analógico a latrocínio, pois tentou assaltar o taxista ao entrar em seu veículo na última quinta-feira, dia 6. Não, melhor, na quarta-feira, dia 5. Isso foi lá na zona rural, lá de Teresina. Zona Sul de Teresina. A vítima reagiu e sofreu aí pelo menos 4 tiros na nuca. Ainda de acordo com o delegado Bareta, o adolescente foi identificado pela polícia 24 horas depois do crime e antes de entrar no táxi de Francisco, ele, o adolescente, esteve em algumas lojas do centro de Teresina, onde comprou o objeto e fez algumas ligações telefônicas. Portanto, né, o policial penal aposentado Francisco Célio, de 71 anos, morreu na noite da quarta-feira com cerca de 5 tiros enquanto trabalhava como taxista no bairro Torquato Neto, zona sul de Teresina. Segundo a polícia militar, o corpo estava dentro do carro que usava para trabalhar. De acordo com a polícia, o aposentado atuava como taxista na Praça Saraiva, bem no centro de Teresina, e familiares relataram à polícia que, no momento do crime, ele estava atendendo uma corrida para o bairro Torquato Neto. O veículo da vítima foi estacionado no local do crime às 14h30, mas seu corpo só foi localizado no início da noite, por volta das 18h30, após moradores da região estranhar o fato do carro estar ligado há muito tempo. É lamentável, né, gente? Essa juventude que entra no mundo do crime e não há cadeia, né? Não há uma punição para esses tipos de infratores aí, não, né? Fica por isso mesmo, né? Muito bem, agora 5 horas e mais 11 minutos aqui na cidade de Oeiras. Música. Informação, alegria. É com Tony Francis. Alegria do povão. Olha, deixa eu fazer aqui um rápido intervalo comercial. Já a gente vai ver mais mensagens chegando aqui para o nosso WhatsApp. Morena. Olha, e amanhã temos ingressos. Tem uma entrada para você ganhar lá para a festa da Banda Encantos no Faveira Verde. Restaurante Estação Faveira Verde, nessa próxima sexta-feira, dia 14, uma grande festa com a Banda Encantos. E amanhã tem um ingresso aqui para fazer o sorteio, viu, gente? Amanhã a gente vai fazer uma perguntinha muito simples para você ganhar e para essa festa de graça. Fala aqui da Marmoraria LN, mármore e granito de qualidade. Serviços de mármore e granito, fabricação de pia, soleira, escada, balcões e muito mais. Especialmente para fabricação de túmulo e montagem aí. Faça aí um orçamento sem compromisso. Falando com nosso amigo Laerte na Avenida Transamazônica, bairro Bomba, aqui na cidade de Oeira, próximo do Holan Supermercado. Ali bem frente do portão do Mercado Novo. Telefone do WhatsApp 994-43-6779 ou 994-64-4852 ou 988-16-1510. Qualidade e compromisso com você, Marmoraria LN. Pra sempre. Também falar aqui da Marimoda Confecções, moda masculina e feminina, tudo para adultos e crianças, para infanto e juvenil. E lá você vai encontrar uma linha completa de lingerie, moda íntima, acessório e aceitamos encomenda. Ande sempre na moda, sempre com elegância, passando lá na Marimoda Confecções, sempre chegando novidade para você. Lá também tem o Estudo da Beleza, sua beleza em primeiro lugar, escova, penteado, alisamento, maquiagem, selagem, banho de verniz. Temos manicure e pedicure, corte cabelo para homens e mulheres. Temos também a sorveteria e frios, sorvetes, picolé, todos os tipos de frios, frango, galinha, caipira. Estamos localizados lá na comunidade Tapera dos Tunico, município de Oeiras. E aqui também na cidade de Oeiras você vai encontrar a nossa loja filial na rua Juscelino Kubitschek, rodagem de picos, ali pertinho do Conjunto Oeira. Mais informações é só entrar em contato com a nossa amiga Marina, 994-383092. Lembrando que a comunidade Tapera dos Tunico está em festejo, né? Festejo de Santo Antônio está sendo já celebrada aí as novenas que começou no dia 31, né? Vai até o dia 12, que é na quarta-feira. E hoje vai ter um grande leilão lá na comunidade de Tapera do Tunico, em frente da igreja, viu? Então tá todo mundo convidado aí para esse super evento, as novenas. E a missa será no dia 13 de junho, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Um abraço aí para todos de Tapera dos Tunicos. E aí, falando também aqui para você do Rivaldo Mototáxi. Rivaldo Mototáxi, o mais competente aqui da cidade de Ueira, com rapidez, segurança, conforto. E fazemos também entrega de encomenda. É só ligar, é o 994-1156-31, Rivaldo Mototáxi. Marinho Informática, conectando você ao mundo. Assistência técnica especializada para computador, especial para notebook, peças e acessório. Temos carregadores para notebook, para celulares, pendrive, cartão de memória, caixa de som, fone de ouvido, xerox, impressões coloridas em preto e branco. Temos também serviço de instalação de internet com os melhores equipamentos para a sua internet ser mais veloz, tá ok? Olha, o nosso amigo Eri, lá da Marinha Informática, aceita você fazer um orçamento sem compromisso. É só ligar para ele, 994-364767. O WhatsApp é 994-449762. Marinha Informática está localizado lá na comunidade, né? Ou melhor, no povoado São Miguel da Talhada, município de São João da Vajota. Ferti Santos, a antiga doceria Três Amores, serviço de personalização para festa de aniversário, batizado, casamento, qualquer tipo de evento, fazemos também bolo de aniversário e salgado por encomenda. Lá também tem xerox, impressões coloridas em preto e branco. Faça aí o seu contato aí com a nossa amiga Ivanete, que atende a domicílio, pelo 994-01-9221. Estamos lá na Tapera dos Tunicos, município de Oeiras. Minha amiga Ivanete. Júnior Gesseiro. Revestimento de gesso em parede, forro moldura, prateleira, divisória e muito mais. Tudo com materiais de mão de obra próprio. Materiais de mão de obra próprio. Faz um orçamento aí com o nosso amigo Júnior. Leve o serviço do nosso amigo Júnior aí para a sua região. Serviço de gesso com qualidade é só com meu amigo Júnior. Lá na comunidade Tapera dos Tunico, faz um orçamento aí pelo telefone. O WhatsApp é 994-220968. Fala aqui da distribuidora Silva e Souza de Bebida. A melhor escolha para você. Você vai encontrar todos os tipos de cerveja, refrigerante, bebidas quentes, um grande sortimento de bebidas no atacado, no varejo, com entrega a domicílio para qualquer região aqui do nosso município de Oeira, também cidade vizinha. Nós fazemos entrega a domicílio. Lá você vai encontrar gelo e tudo no atacado e no varejo, com entrega a domicílio, também fornecendo aí para o seu evento, mesas, cadeiras, freezers, para você fazer sua festa com mais... garantindo a sua festa aí com a distribuidora Silva e Souza de Bebida. Faça o seu contato aí pelo telefone do WhatsApp, é o 994-58-2447. Ou diz que entrega é o 98808-1580. Falar com o Francisco lá no Anel Viário Rodar de Picos, pertinho ali da funerária Vida Nova. Balneário Silva e Souza, do mesmo grupo aí da distribuidora Silva e Souza de Bebida. Você vai ter aí piscina de adultos e crianças, lá tem churrasqueira, bar e muito mais. Um local com muita segurança, né, para você curtir o seu final de semana, seu momento de prazer, confraternização, eventos que você irá fazer. Procura aí o Francisco, faça aí um contato com o Francisco e tem aí um lugar melhor, mais adequado aí para você curtir o seu final de semana, ok? Balneário Silvio Souza está localizado lá no bairro Uberaba, no sentido Cidade de Picos, na BR-230, ali próximo do IFP, né? Fala aqui também da Eletroeletrônica, qualidade no que vende e garantia no que faz. Você vai encontrar peças, consertos, venda de aparelhos eletrônicos, antenas parabólica digital, todo tipo de acessório, aparelhos eletrônicos, e lá tem TV, tem climatizador, tem caixa de som, vários acessórios você encontra na Eletroeletrônica, aqui na Praça Coronel Rolando de Carvalho, Centro Comercial de Uíra. Telefone lá é 98811-8808 ou 994-36-2725. Tá tudo alterado, você pode botar tudo a perder. Vê se segura tua onda nessa onda que tu anda, desanda, descamba e perde o cartaz. Não vale a pena se queimar pro teu corpo ficar queimado. Olha, já já tem o programa A Palavra que Liberta. Deixa eu mandar aqui um abraço pra... a Dona Benedita, no bairro Várzea, aqui na cidade de Oeira, para Jordânio, aqui em Oeiras, também para Isabel, lá na comunidade Bananeira, município de Santa Rosa do Piauí, Inácio e sua esposa Cilira, lá no povoado do Canto, fazendo frade, Janaína, lá em Vazante, Boa Nova, tá com a gente, obrigado, Janaína. Manda um abraço para Ana. É, muita calma nessa hora, parceiro. Minha amiga Ana Cláudia, lá nos Extrema, né? Na Extrema. Valeu, Ana. Obrigado, um abraço pra você. Miguel, no bairro Jureminha, tá com a gente também. Obrigado. Alcione, lá em Cajazeira do Piauí. Maria de Zé Miúdo, na Vila Santa Teresa. Maria da Conceição, lá no Sapé, também ligadinha com a gente. Um abraço aqui também para Zé Ricardo, em Santana, município de Santa Rosa do Piauí, juntamente com a sua esposa Marinalva. Mandar um abraço para Raimundinha, lá na localidade Escondido, município de Santa Rosa do Piauí. E ainda para minha amiga Rosa, suas filhas Miria e Lúcia, lá no Estreito Soares. Mandar aqui um abraço também para minha amiga Antônia e seu pai, seu Antônio de Pedro, no bairro Rosário, aqui na cidade de Oeira. Tá por aqui ainda, né? Passando aí uns dias aí com seu papai, aqui em Oeira. Valeu, Antônio. Um super abraço pra você. O Joaquim, lá em Gravatá, também ligadinho com a gente. Joaquim, lá Gravatá, município de São João da Vajota, está ligado com a gente também, ok? Rapaz, eu acabei não anotando aqui o... A música que o Gonçalo pediu. E agora, hein? E agora, Gonçalo? Você quer ligar de novo pra me dizer? Gonçalo, rapaz, acabei não anotando aqui. Deixa eu ver aqui essa mensagem de quem tá mandando aqui. Boa tarde, Tony França. Aqui é a Fran, do bairro Rosário. Quero que você passe uma música de Amado Batista, o novo. Oferecer para meus dois filhos, Nathaniel e a Daniela. Que você passa meus alô todo dia para mim, que eu tô lhe ouvindo. Tá bom, minha querida Fran. Um abraço para você, tá bom? Todo mundo aí do Rosário. Um abraço para vocês aí que tá aí na sintonia do nosso programa. Olha, amanhã, como eu já falei agora há pouco, o Jé Soares mandou aqui pra gente uma mensagem que amanhã o programa Domingo da Gente começa às 6 horas da manhã. Vou ver aqui a mensagem que ele mandou aqui pra gente. Olá, gente, muito boa tarde, sabadão. Hoje, amanhã, programa Domingo da Gente com Gerson Soares, Carlos Alberto, diretamente de Feira de Santana, Mariana, e a entrevista às 10 horas da manhã com a psicóloga Érica Melo. Tudo sobre saúde mental. É uma entrevista para o nosso momento em que vivemos, muito necessário, tá bom, gente? Você não pode perder. E farei uma live pelo meu Facebook, tá bom? Aquele abraço, até amanhã. Domingo da Gente, Rádio Primeira Capital. Tá aí o Gerson Soares, esse grande radialista, comunicador, que amanhã faz seu programa a partir das 6 horas da manhã, tá? Você não pode perder. Deixa eu ver aqui um contato com o meu amigo. Luiz Cordi, eu vou falar aqui dos eventos para a gente falar com você para encerrar o nosso programa. Só segura um pouquinho que eu tenho aqui uns eventos para nós falar aqui, para você falar ao vivo lá do seu programa, já já, tá bom? Olha, não perca, dia 5 de julho, sexta-feira, haverá a tradicional roda de São Gonçalo e leilão na residência do nosso amigo Gilson, lá no Canto Fazenda Frade, a partir das 20 horas, às 8 da noite, tá bom? Não perca esse grande evento. Dia 5 de julho haverá Roda de São Gonçalo, a tradicional Roda de São Gonçalo, lá na residência do nosso amigo Galego. E dia 21 de setembro tem o cantor Chico da Pitu, lá na residência do nosso amigo Gilson, o nosso amigo Galego também no canto Fazenda Frade. Dia 24 de agosto, sábado, vai ter uma grande festa com RR do Piseiro no Bar do Chinelo, em Buqueirão Soares, município de Oeira. Nossa amiga Marciana e Márcio convidando toda a galera aí para Noite do Piseiro a partir das 21 horas, lá no Buqueirão Soares. Deixa eu falar aqui rapidinho aqui os nossos apoios para falar aqui com o nosso amigo Luiz Corgi. Fala que o nosso programa trabalhou em nome da Eletroeletrônica, da Marmoraria LN, Bar Carrefour, Restaurante Estação Faveira Verde, Estúdio de Beleza da nossa amiga Val, Márcio, Chinelli, Variedade, Pedro Sapateiro, Galego no Povoado Canto, Fazenda Frade, Açouguinho Pereira do Lourão, também trabalhando em nome da Bijoeiras, Valoriza Soluções, Posto Leme 1 e 2, Atacadão do Celular, Drogaria Farma Silva, Marimodo Confecções, Estúdio da Beleza e Sorveteria da nossa amiga Marina, Rivaldo Moto Táxis, Casa do Ovo, Marinha Informática, Distribuidora Silvio Souza de Bebida, Doceria Três Amores, Santos, Fest Santos e JG, meu amigo Júnior Jaceiro. Deixa eu ir para São Paulo, tem a participação aqui direto de São Paulo, falar com o nosso amigo Luiz Corgi. Olá, Luiz, muito boa tarde, a paz do senhor, Luiz. A paz do senhor, Jesus, para você e a todos que estão ouvindo. Que Deus abençoe todos vocês, ricamente e abundantemente, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oi, Brasil, eu quero só dar um para as pessoas que estão tendo aí a nossa mensagem, na minha que tem para pregar hoje, né? Eu quero falar referente, as pessoas dizem, não joguemos, só quem deve jogar é Deus. Então, eu quero falar para eles. Exatamente essa parte. Então, para quem o capítulo 6, no versículo 2, não os amigões santos hão de juntar o mundo. Então, as pessoas pedem que santos estão na igreja, para participar da parede, não. Os santos estão santificados na palavra de Deus. Eu estou aqui. Os que viveram a época de Cristo e os que estão agora na nossa época. Então, me diga assim, a Bíblia diz assim, não sabemos, por estando ao julgar o mundo, e o mundo deve ser julgado por homens, sobre tudo em dívida, as coisas mínimas, não sabemos que a fim de julgar os anjos, quanto mais as coisas têm descendo a vida. É, pessoal, como é que vão julgar os anjos? Os anjos são aqueles que foram lançados do céu justamente por Satanás, aqueles que se rebeliaram, contra Deus, e aí eles foram lançados fora. São esses anjos, não tem nenhum demônio, não são três demônios, tem anjos. Se não for demônio, Deus significa inimigo de Deus. Satanás é a palavra inimigo de Deus. O que eu quero dizer? Mais um instante, ele é o de Deus. Jesus com esse poder. Já na vida de Jesus, ele revelou esse poder. Todos os 72 apóstolos a pregar de casa em casa, de alguém da cidade, ele disse: olha, não sei mais, você não leva nem uma vestida mais, uma calçada mais. E onde você vão chegar, vocês vão comer, vão beber, feliz, querem ser vida. Porém, quando você chegar, quem não quiser ouvir vocês, fala que é o nome. Do Senhor, nome de Jesus. Se eles não quiserem receber, então não precisam de vocês, nem tem nada. Mas se eles aceitarem, então vocês podem entrar, podem pegar a palavra, podem comer aqueles outros que também. Então, ele diz assim: se não quiser ouvir, então sai de lá, tem que bater a terra dos pés e destruir da sua condenação. Porém, eles, não era isso aconteceu. Quando eles chegaram, então, por exemplo, tudo pensa a Deus. Se a pessoa do bem, a pessoa do mal, tudo percebia bem, estava bem. Eles, quando eles falaram, disseram, lá fora, quando falaram em teu nome, então, até os terremotos, aí ele está dizendo, até os inimigos nos submetem. E Jesus disse, olha, eu vi a Satanás, Olha, Luiz, daqui a pouquinho, às 18h30, programa Expressão da Verdade com o Luiz Cor, diretamente de São Paulo. Fica na paz, Luiz, até já, daqui a pouquinho. Agora são 5h33, já o programa A Palavra que Liberta já está por aqui, o presbítero irmão Rosendo e o presbítero irmão José Nicolau. Gente, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse dia, por esse programa maravilhoso. Agradecer todo o povo oeirense, toda a nossa cidade de Oeiras, nossa cidade vizinha, nosso Brasil inteiro. Obrigado, Elza Maria, lá nos transmissores. E até amanhã, se Deus quiser. Fica agora na companhia do programa A Palavra que Liberta. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Frequência do Ouvinte, aqui na sua rádio Primeira Capital AM, na apresentação Tony Francis. Rádio Primeira Capital AM, 830 kHz, Oeiras, Piauí. Eita, glória a Deus, aleluia! Este é o teu programa, a palavra que liberta, povo de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Abençoa cada irmão, meu Deus, que neste momento está aí, Pai querido, do outro lado do rádio, ouvindo o programa, a palavra que liberta. Ó Senhor da glória, vai encontrar aquele ou aquela, meu Deus, que neste momento está com aquela coisa na cabeça de querer tirar sua própria vida. Não faça isso, meu querido, minha querida. Jesus te ama. Jesus te ama e tem uma grande obra na tua vida. Ó, Senhor da glória, abençoa cada irmão, cada irmã que neste momento, Senhor meu Deus, está ali com o radinho ligado para ouvir a tua palavra, que a tua palavra é a palavra que liberta. Ó, Senhor da glória, ouve a oração que se fizer neste lugar. Pai Santo e Poderoso, é o que nós te pedimos, Senhor da Glória, e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. E eu quero mandar o meu alô para o irmão Francisco Ferreira, o presbítero Francisco Ferreira, irmão Edivan, Edivan Vieira, e eu quero mandar o meu alô para Zé de Egídio, para a irmã Silvia, sua filha, o irmão Elivan, todos da casa aí do seu Zé de Egídio, que Deus abençoe a todos vocês, em o nome de Jesus. Ó Senhor da Glória, abençoa cada ouvinte nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero também mandar o meu alô para os meus familiares ali em São João da Varjota, meus familiares ali no povoado Briônia, Que Deus abençoe todos vocês, meus familiares ali no canto, Fazenda Frade. Deus abençoe a Dona Rita Silva, Dona Julene e todos que estão na sintonia do programa A Palavra que Liberta. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. E agora nós vamos ouvir a primeira faixa com Silvan Santos, Uma Nova História, irmão Tony Francis. Bota aí, Silvan Santos, Uma Nova História. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouquinho, a palavra que liberta, a palavra da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Vamos embora, meu rei. Esta é a boca de Deus falando conosco. Eu já errei, e eu confesso que não sei se mereço teu perdão. Eu já não tenho aonde ir, e por isso eu vim aqui pra tentar mais uma vez. Se a gente erra, fica difícil pra viver a vida. Porque o pecado é uma estrada sofrida. Eu peço a Deus para me libertar. A minha vida não é vida sem o teu perdão. A paz, a salvação. Por isso hoje quero reconciliar. Me aceita de novo. Me salva de novo. Eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Me aceita de novo. Me salva de novo. Ah, eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Coração do papai pro seu coração. Simbora, menino. Se meu Deus não tiver pena de mim, então eu sei que é meu fim. Sem ti eu sei que vou morrer. Eu tentei, mas no fim deu tudo errado. E eu sei que eu sou o culpado. Hoje mesmo eu chorei. Se a gente erra, fica difícil pra viver a vida. Porque o pecado é uma estrada sofrida. Eu peço a Deus para me libertar. A minha vida não é vida sem o teu perdão. Tu és o caminho, a paz, a salvação. Por isso hoje quero reconciliar. Se eu tiver outra chance, eu serei um homem novo. Vou voltar pra minha igreja, vou cantar com o teu povo. Vou dizer pra todo mundo que eu tenho um Salvador. Então quebre as cadeias, eu me rendo a ti agora. Eu já já sinto tua presença, eu já vejo minha vitória. Vai ser tudo diferente, vou deixar tudo pra trás e vou viver uma nova história. Vou viver uma nova história. Viver uma nova história. Me aceita de novo. Me salva de novo. Oh, eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Me aceita de novo. Eita glória, meu irmão, Jesus quer mudar a tua história. Ele quer te dar uma nova história. Aquelas coisas velhas que passaram, Jesus já passou a borracha. E eu quero, neste momento, colocar um hino aqui para Dona Rita Silva, com J. Neto, Nada Me Separa Deste Amor. Viu, irmão Tony Prance? E depois, irmão Tony, para você procurar e ver se você acha, aí pelo celular, pelas redes sociais, Ivan Alves e o hino Jerusalém. Pastor Ivan Alves e o hino Jerusalém. Glória a Deus. E agora, Dona Rita Silva, J. Neto, canta para todos vocês aí do Canto Fazenda Frade, todos meus familiares ali de Briônia. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. J. Neto, Nada Me Separa Deste Amor. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa deste amor. Rádio Primeira Capital. Eita glória, aleluia. Você sintoniza a Rádio Primeira Capital, www.rpc830.com.br. Solicite o seu hino da sua preferência. Eu quero dar o meu alô para o irmão Walder Cavalcante e os irmãos que fazem o programa todo dia 6 da tarde. Os irmãos nunca lembraram de mandar um alô para mim, mas estou mandando para os irmãos. Em nome de Jesus. E agora para todos os irmãos da Igreja de Deus. Não, Igreja Assembleia de Deus. Só vai ser alegria. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Para todos os irmãos da Igreja do Pastor Ivan Alves. Para todos os irmãos que estão na sintonia do programa, é a palavra que liberta. Glória a Deus, aleluia. É Jerusalém. Rádio Primeira Capital. Primeira irmão Capital. Milton Júnior. Glória a Deus, aleluia. Carlos Júnior. Pastor Eduardo. Irmã missionária Ana. Pastor Ivan Alves. Para todos vocês aí. Que bom quando eu chegar Jerusalém. Em Jerusalém celestial. Vou correr de carro de fogo, não tem acidente nem menos sinal. O meu carro não tem mecânica, nem fura pneu, só anda legal. A cidade não é asfaltada, é feita de ouro, não tem lamaçal. A cidade não é asfaltada, é feita de ouro, não tem lamaçal. Jerusalém, Jerusalém, cidade que é tão querida, o dono da vida, ele mora lá. Jerusalém, porque o mal lá não pode entrar. Vou olhar e poder contemplar a cidade de ouro, os muros são de cristal. Eu vou ver os profetas queridos, a canção de Davi e o lindo coral. Vou viver para sempre cantando a Jesus glorificando, lá ninguém é mortal. Vou viver alegre todo dia, lá não tem tristeza, ninguém passa mal. Vou viver alegre todo dia, lá não tem tristeza, ninguém passa mal. Jerusalém, Jerusalém, cidade que é tão querida, o dono da vida, ele mora lá. Jerusalém, Jerusalém, lá não tem morte nem choro, porque o mal lá não pode entrar. Jerusalém, Jerusalém, para lá. Jerusalém, Jerusalém, lá não tem morte nem choro, porque o mal lá não pode entrar. Eita, glória a Deus, lá na Nova Jerusalém, irmão, lá não tem choro, nem dor, lá não tem tristeza não, irmão, lá é só alegria. É na cidade onde os muros são de cristais, e as ruas são de ouro e os muros são de cristais, irmãos, vale a pena deixar o mundo para servir Jesus. Não é, seu Zé de Egídio? Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Né, irmão Paulo? Irmão Mercês, vale a pena sofrer por Cristo. Sofrer com Cristo é bem melhor do que errar. E agora a irmã Carmosa, né? Põe a irmã Carmosa aí pra gente ouvir a voz dela. Irmã Carmosa, Deus abençoe a paz do Senhor. A irmã Carmosa já tá aqui em solo piauiense. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jerusalém. A paz do Senhor para todos os meus irmãos da capital. E a paz do Senhor, meu irmão Rosano, nosso irmão Luiz Código está em São Paulo. Luiz Código, estou em casa. Estou em São Paulo, mas já voltei. A paz do Senhor para todos que estão ouvindo essa programação, né? De água lá, mãe. Todas as irmãs que estão ligadinhas nesse programa. Glória a Deus. Liberta. Tony. Irmã Rosana, vou deixar um versículo da palavra do Senhor que se fala, que se encontra em Isaías 40, em 10, que fala: não tema que eu sou contigo, não te assombre que eu sou o teu Deus. Envergonhado e confundido ficarão todos aqueles que se irritarem contra ti. E os que levantarem contra ti tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, assim diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 41:10. Amém? Medita aí na palavra do Senhor. Glória. E nessa tarde, está encerrando, né? Chegando à noite, gostaria de ouvir um louvor com a Leia. A poder no sangue de Jesus. Aleluia. Ok, Tony? Feliz para todos os ouvintes. Para o irmão Rosano, para o irmão Luiz Código, né? Que está em São Paulo. Poder. Eu feliz para todos que gostaram deste louvor. A poder no sangue de Jesus. Com Leia Miranda. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Irmã Carmosa. Procura aí, irmão Tony Francis. Leia Miranda. A poder no sangue de Jesus. Aleluia! Muito obrigado, irmã Carmosa. Deus abençoe. Ele estava precisando desse versículo mesmo, desse capítulo, desse versículo. Rapaz, só pode ter sido Deus, que a irmã Carmosa não falou comigo. Eita, glória! Muito obrigado, irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Todos que fazem. Você é a razão do programa. A palavra que liberta está no ar. Glória a Deus, aleluia. Leia Miranda vem cantando para todos nós, a poder no sangue de Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. Jerusalém, a poder no sangue de Jesus. Jerusalém, o dono da vida, ele mora lá. Ei, glória, e canta, remana. E onde canta, rebicouve, xanda, canta, remanaias. Deus abençoe todos meus irmãos, em nome de Jesus. Que entre os dias maus, tu fostes a... glória, aleluia! A emoção da... por este temporal... aleluia! Com a casa vazia, das armaduras de Deus... glória a Deus, aleluia! Inimigo seu, tua consciência te diz o nome de Jesus. Que o tempo não vai mudar. Aleluia. Léa Miranda, poder no sangue de Jesus. Glória, glória de Rádio Primeira Capital. Tem hora que eu penso que essa cadeira vai se prender comigo. Eita, glória! Lá vai ser crente é bom demais. Rádio Primeira Capital. Olha! Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai. Espírito da loucura, em nome de Jesus, sai. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Espírito da avareza, em nome de Jesus, sai. Espírito da mentira, em nome de Jesus. Rádio Primeira Capital. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Não há legião maligna que resista ao poder do sangue de Jesus. Espírito da vaidade, luxúria, gula, preguiça, orgulho, sai, sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, sai, sai. Inveja, mentira, suicídio, homicídio, impureza, lascívia, o adultério e a fornicação. Está derrotado, Satanás, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Rádio Primeira Capital. Glória a Deus, aleluia, irmão. Eu estou aqui é porque vocês não podem sentir o que eu estou sentindo. Eita, glória a Deus, aleluia, irmão José. Agora são 6:02 e o presbítero José Nicolau vai fazer a oração do Santo Sábado do Senhor, meus queridos irmãos. Para, irmão, vamos ouvir a oração do Santo Sábado. Assim como o dia de sábado foi feito por Jesus, pelo Senhor Deus, aliás, o domingo também, a segunda, a terça, a quarta, tudo foi feito por Deus. Não teve nenhum dia na semana que não foi Deus que fez. Deus só mandou guardar o sábado. Que muitos estão dizendo que Jesus aboliu o sábado. Agora eu quero saber como, por quê. Ele não aboliu, ele disse que ele é o Senhor do sábado. Até ele guardou o sábado. E aí? Ah, mas Jesus disse aquilo com os fariseus. Sim, porque os fariseus disseram que não era nem para fazer uma oração. Não era nem para curar quem tivesse doente. Não era nem para chamar o irmão para ir para a igreja. Não, irmão, assim não. Nós estamos trabalhando na vida espiritual todo dia na presença de Jesus. Irmão, a gente tem que ser crente fiel a Deus e andar em novidade de vida, em toda maneira de viver. Quando a gente não conseguiu ainda, mas nós vamos conseguir. É porque é assim mesmo, o homem é falho, a não ser que o irmão não tenha mais nenhum pecado, a irmã. Mas nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Presbítero José, na oração do Santo Sábado. Glória a Deus, aleluia. Motivo de alegria mais um dia estar aqui na presença do Senhor, junto aqui com o presbítero Rosendo, irmão Tônio França. Que Deus abençoe a vida de vocês. E cumprimento com a paz do Senhor a todos, irmão, que está ligado, né, nessa sintonia, está ouvindo aqui da cidade, do interior. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Como o irmão aqui, Rosendo, falou, como é bom adorar esse santo Deus, né, que fez o céu e tudo que há. E devemos sim agradecer a Deus a cada dia, a cada momento, pelo que Ele tem feito na nossa vida. E devemos agradecer, né, pelo santo sábado do Senhor, que nós vamos orar agora agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, ó Pai, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia, de falar do teu amor, da tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada cristão, a cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo este programa. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia de sábado que o Senhor nos preparou, nos ensinou, que devemos trabalhar 6 dias. Mas o sábado é o sábado do Senhor, porque Ele abençoou e santificou este dia. Nós devemos, Pai, Senhor Jesus, nós devemos também descansar. Jesus descansou, né? Deus também descansou, né? Que Ele fez todas as suas obras. E nós também devemos descansar. As coisas de Deus é tudo em ordenança. Nós temos que obedecer o que o Senhor diz. Olha, 6 dias trabalhará, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Descansa esse dia em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse grande dia e por outros que vai vir em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus a minha vida e a vida de todos. E nós queremos agradecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu passo aqui para o presbítero Rosendo. Eita, glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos. A bênção é grande, maior é a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não desanima, não. Deus está no controle. Ei, pastor, você que está me ouvindo, de qualquer ministério, uma coisa eu tenho para te dizer. Não desanima, não. Te preocupa, não. Deus está no controle de tudo. Ei, pastores, não te preocupa. Deus está no controle de tudo. Viu? Que Deus abençoe todos os nossos amados pastores aqui na cidade de Oeiras e para todos os pastores da cidade de Oeiras, Valdomiro Silva, trabalhai por amor. Não é isso, presbítero José Wilson, pastor José Wilson? Trabalhar por amor, assim diz o Senhor. Todos os meus pastores da cidade de Oeiras. Na seara do meu rei vou trabalhar. Rádio Primeira com Capital. Com coragem, força e vigor, porque sei que recompensas ganharei trabalhando para o meu rei. Na seara do meu rei vou trabalhando, para isto ele me chamou. Boas novas do evangelho vou pregando ao perdido e pobre pecador. Na seara há lugar para quem quer trabalhar, para mim e para você, a serviço a fazer. Criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer. Na seara do Senhor, o salário é o amor. Na seara do Senhor, salário é o amor. Música. seara do meu rei vou semeando. A semente que me entregou pelos montes e valados vou levando, a mensagem que pastilha amor. Na seara para todos há lugar, não trabalha quem não quiser trabalhar, pois o campo de trabalho é o mundo e o Senhor nos manda trabalhar. Se Jesus hoje te manda trabalhar, vai depressa que a colheita perto está. Muitas almas lá no mundo estão chorando, esperando quem lhes vá falar. Não precisa preocupar-te com dinheiro, que o Senhor sabe cuidar dos seus obreiros. Se Jesus te está mandando ir, Ele mesmo cuidará. Na seara há lugar para quem quer trabalhar, para mim e para você, há serviço a fazer. Criança, homem ou mulher, não trabalha quem não quer. Na seara do Senhor, o salário é o amor. Na seara do Senhor, o salário é o amor. Aleluia, irmão, salário é o amor. Irmão, toda vez que ouço esse hino, eu sinto assim uma presença maravilhosa de Deus na minha vida. Irmão, esse hino aí é um hino que toca o corpo, a alma e o espírito. Irmão Expedito Vieira, ali em Bela Vista do Piauí, irmã Ritinha, pastor Gilmar, aí em Bela Vista do Piauí. Deus abençoe os irmãos aí em Bela Vista, os irmãos aí em Simplício Mendes, Isaías Coelho, Maria Marçal, Uma Coisa Nova. Maria Marçal, Uma Coisa Nova. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eita, irmão Expedito Vieira, a benção aqui hoje está grande, viu, irmão Expedito? Deus abençoe, dê uma vida feliz. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E como nós botar uma mensagem do irmão Expedito, irmão? Daqui a pouquinho nós vamos botar. Ele gravou e enviou. Ah, tá bom. Mandar um recado pra ele aqui. Bom. Irmão, glória a Deus, aleluia. Mãe, faz um videozinho aí. Ou entra direto aí, irmão. Viu? Aleluia. Aí é Maria Marçal. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vamos à palavra de Deus. Enquanto a gente... Uma coisinha bem aqui na rádio. Eita, glória, aleluia. Ora, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. E então José, seu marido, como era um homem justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eita, glória a Deus, aleluia! Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como antes o Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua esposa, ou a sua mulher, como queiram, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Irmãos, esta palavra, ela nos traz um relatório do nascimento de Jesus. José, depois que ficou sabendo, seu Zé do Egídio, que a sua mulher, a sua noiva, estava grávida, ele, como era um homem justo, não quis infamar ou defamar a sua noiva. Porque quem está noivo ainda não está casado, viu, meus irmãos? Presta atenção. Vocês andam direito, Jesus está vendo, hein? Ei, irmãos, irmãs, estou falando os irmãos e as irmãs que estão nas igrejas. Servos e servos do Senhor, preste atenção, anda direito, viu? E então José, seu marido, como era justo, não queria infamar e intentou deixá-la secretamente. Ele estava noivo com Maria, mas ele ainda não tinha tocado em Maria no costume dos homens de hoje. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Olha, o servo de Deus ficou confuso. José, marido de Maria. Se fosse aqui, tinha dito: é, como é que eu estou noivo com a minha noiva? Eu não toquei nela sexualmente? E ela está grávida? Que história é essa? Que confusão é essa? E ele tentou deixá-la, Montônio França, sem fazer alarde, sem sair defamando Maria, sem sair xingando Maria, não é? Aí o anjo do Senhor, presta atenção, lhe apareceu em sonho e disse: filho de Davi, porque José era da descendência de Davi, não temas em receber a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Eita, glória, aleluia. E ela dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ah, irmão, ai, presbítero, Jesus veio para livrar os meus pecados, foi? Ah, agora eu posso fazer o que dá na teia, porque Jesus já levou meus pecados, né, irmão Antônio França? De jeito nenhum, que conversa é essa? Nós devemos a Jesus obediência, porque a Bíblia diz que a ira de Deus venha sobre os filhos da desobediência. Então, nós devemos ser obedientes ao Senhor e andar nos caminhos de Deus e pedir a Jesus para ele aceitar a gente caminhar após ele, atrás dele. Porque, irmão, se a gente for... Tem gente que diz assim: Deus te acompanha. Não, irmão. Deus não acompanha o pecador, não. O pecador é quem tem que se esforçar para acompanhar Deus. Está certa a colocação, presbítero José? Porque Deus acompanha pecador, que conversa é essa? Não, não, Deus não acompanha pecador, não. O pecador é quem tem que se humilhar ao Senhor Deus, para ele lhe perdoar os seus pecados e o seu nome ser apagado do livro da culpa, escrito no livro da vida do Cordeiro. Tem muita gente que diz, irmãos, e todos têm que fazer essa decisão com Jesus. Eu digo, os que ainda não fizeram, têm que fazer. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Irmão, nós devemos obedecer a Cristo. Isto que Jesus fez, e quando o profeta falou que Jesus iria nascer, o profeta Isaías, ainda faltava muitos anos para ele nascer, mas a palavra do homem de Deus, o profeta de Deus, não cai por terra. Tem gente que pensa, ah, Jesus morreu para me salvar, então agora eu posso pular, sei lá, escramunçar, fazer tanta coisa aí. Não, irmão, de jeito nenhum. E aqui foram as palavras do profeta Isaías, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Naqueles dias, José pode ter pensado assim, ué, e como é que vai, isso é impossível acontecer. Uma mulher engravidar sendo virgem, para o homem é impossível, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. E ele diz que os que crêem no seu nome, ele faz um grande milagre. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Irmão, Jesus foi o primogênito de Maria e de José, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas depois, preste atenção, depois José casou-se com Maria e teve outros filhos e filhas, porque assim diz as Sagradas Escrituras. Que Deus vos abençoe a todos os meus irmãos e ouvintes, rádio ouvinte, e tenha uma vida feliz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Tony Francis, esta é a palavra que liberta. Esta é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E agora nós vamos ouvir, glória a Deus, nós vamos ouvir Orlando da Graça. Ah, nós já tínhamos anunciado Maria Marçal. Uma coisa nova, tá bom? Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena e já tá passando. Tá com tempo que a roda grande tá passando dentro da pequena. O problema é só você que ainda não viu. Mas quem anda na palavra de Deus, segundo o curso da palavra de Deus, sabe que o tempo está próximo. Maria Marçal é uma coisa nova. Armadilha preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor

bairro Oeiras Nova, Rodar de Picos, né? Todos do interior do município de Oeiras, todos aqui de Bela Vista do Piauí e Simplício Mendes. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, é com você, Rosendo Filho, no programa evangélico Palavra que Liberta, Rádio Primeira Capital. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Aí foi o Expedito Vieira, esse áudio rápido. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. E agora só resta a gente agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E querendo Deus no próximo, e os que fazem a Rádio Primeira Capital, e querendo Deus no próximo sábado, emissora, no mesmo horário, estaremos aqui transmitindo o programa A Palavra que Liberta. Dá uma. José Nicolau, dando as colocações finais. Glória a Deus, aleluia. Só querendo avisar, né, que daqui a pouco nós estamos saindo ali pro Beraba, no culto ali lá no Beraba. O culto da família. Deus, o culto da família, que todo está convidado, você aí do bairro, né? Beraba 1, Beraba 2. E também eu quero avisar, amanhã nós estamos saindo uma caravana aí, né? De Oeiras, nós vamos ali para a cidade de Alferraz, um batismo e também um culto, né? Ali com o pastor Luiz, o pastor presidente da Assembleia de Deus Nova Aliança, a pastora Cleide, ali na cidade de Alferraz. Nós estamos lá amanhã, a partir das 2h30, 3 horas da tarde, nós estamos chegando ali para fazer esse trabalho da parte do Senhor. Que Deus abençoe ali a todos os irmãos ali da cidade de Alferraz. Se você estiver ouvindo, apareça ali na Assembleia de Deus Nova Aliança. Nós estamos lá fazendo ali um trabalho da parte de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do irmão Expedito, a irmã Ritinha, e ali o irmão Paulo, a irmã Messê. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu quero agradecer aqui minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Sábado, Deus dando certo, nós estamos aqui para fazer esse trabalho da parte do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Irmão, só lembrando, aí os irmãos do Beraba, aí da Igreja de Deus, Ministério Boas Obras, que o presbítero Miguel vai estar pregando a santa e gloriosa palavra de Deus. O presbítero Miguel vai estar, ele e a sua esposa aí no Beraba, viu, Maria de Lourdes? E daqui a pouquinho estamos chegando por aí, querendo Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu tinha esquecido de dizer que o presbítero Miguel é quem vai estar pregando hoje a palavra de Deus no culto, que eu coloquei o culto do sábado, como também culto da família. Porque o culto da família é no sábado, é no domingo, é qualquer dia, né? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e tchau. Rádio Primeira Capital. De ponta a ponta. De ponta a ponta. A maior audiência do rádio. Aqui tem mais alegria. Aqui tem mais informação. Aqui tem Prudente AM. Rádio Primeira Capital. Primeira Capital. A rádio que toca você. Programa Expressão da Verdade, ao vivo, com o cantor e evangelista Luiz Cordes, diretamente de São Paulo. Primeira Capital AM 830, acesse pela internet www.rpc830.com.br. Ligue e participe. 089-3462-1200. Ouçam agora ao vivo o programa Expressão da Verdade com Luiz Cordes, diretamente de São Paulo. Revelações e mensagens da Bíblia Sagrada, músicas e hinos de louvores a Deus. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Aí, cumprimentar a todos, com a paz do Senhor, a paz de Deus a todos, irmãos e irmãs, toda a igreja. Boa noite, Oeiras, boa noite, meu Piauí, boa noite, meu Brasil. A partir de agora, o programa Expressão da Verdade está no ar até as 19 horas. Diretamente de São Paulo, o cantor evangelista Luiz Cordi, pregando a palavra de Deus. Agradecer aí a Elza Maria lá nos transmissores, toda a direção da Rádio Primeira Capital, que faz parte aqui da nossa direção, e a todos os ouvintes que acompanham a nossa programação. Muito obrigado aí pela audiência maravilhosa de todos vocês. O programa Expressão da Verdade, todo sábado, a partir das 18h30 até as 19h, diretamente de São Paulo, com o cantor evangelista Luiz Cordi. E a gente vai abrindo aqui, fazendo a abertura deste programa, eu, Tony Francis, já com a palavra de Deus, com a leitura do Salmo 119. 119, capítulo 119, Salmo 119, versículo 25 a 32. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, aleluia. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste, ensinai-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas, aleluia. A minha alma consome-se de tristeza, fortalecer-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e conceda-me piedosamente a tua lei. Amém. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me ao teu testemunho, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Aleluia e aleluia. Tá aí, começando o nosso programa com essa linda mensagem, leitura do Salmo 119. E no próximo sábado a gente vai ler uma outra parte aqui do Salmo 119. E agora nós estamos esperando aqui o nosso querido, o irmão, nosso cantor evangelista Luiz Cordi, que já vai ligar para pregar a palavra de Deus diretamente de São Paulo. Luiz Cordi, estamos já disponíveis, já estamos aqui aguardando a sua ligação, tá ok? Programa Expressão da Verdade. Você pode ligar também, mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 988-21-4015. Manda suas mensagens. Também tem o 994-48-4877. Suas mensagens de texto, de áudio, mandando aqui para o nosso WhatsApp. Você também pode entrar lá no canal do YouTube para você também conhecer mais sobre o Luiz Cordi, toda a história aí do nosso evangelista Luiz Cordi, hinos, louvores, lá no canal do YouTube, arroba Luiz Cordi, Luiz com Z, Cordes com S no final. Você vai ter toda a história aí do cantor evangelista Luiz Cordes. Ele virá trazendo a luz de um novo mundo. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah, ah. Perto do fim. Quando você puder ligar, Luiz Cordes, pode ligar, né, pra gente já começar, né, ouvindo a palavra de Deus, direto de São Paulo. Thank you. seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz raio duradouro que orienta o navegante perdido. São 18h40, 18 horas e 40 minutos aqui na cidade de Oeira. Vamos ouvir aqui um hino, né, um louvor do cantor evangelista Luiz Cordes, está preparando aí para ligar, né, e pregar a palavra de Deus. Nós vamos ouvir aqui um hino na voz do cantor evangelista Luiz Cordes, um hino da harpa, Vencendo Vem Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Sobre as nuvens descerá, as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. As nações há de julgar, todos grandes e pequenos a um juízo hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Muito bem, olha, agora são 18h43. Já vamos conectar com o nosso cantor evangelista Luiz Cordes, direto para São Paulo. Vamos chamar aqui ao vivo Luiz Cordes. Meu querido Luiz Cordes, boa noite e a paz do Senhor Luiz. A paz do Senhor Jesus para você, que eu quero saber tudo. Estou ouvindo a rádio, já ouviram o frequente ouvinte, a palavra que libera, e agora o Senhor está utilizado aí no expressão da verdade. Deus abençoe todos vocês, a vida de todos nós, ricamente, abundantemente, no nome do Senhor, bem salvador, Jesus Cristo. Do Rio França, você se já falou que tem glória, eu vou começar com a oração e depois não você fala mais. Vamos para uma oração que é o Salmos, Salmo 43. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. ainda que a terra se ainda que os montes se transportam ao mesmo tempo, ainda que a água é úmida e não se refugia, ainda que os montes se abalam na sua traseira, ao ouvir cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da Pará do Altíssimo. E Deus que está no meio dela não será parado. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se derreteram. O reino se moveu, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Muito bem. É, o que eu quero trazer para vocês, já vou diretamente ao assunto. Como falei, referente ao julgar. As pessoas baseiam muito no que o Senhor Jesus fala em Mateus. Em Mateus 7, no capítulo 7, ele diz assim, não julgueis e não sejais julgados. A pessoa julgar e depois ele cai na contradição e depois ele faz ser julgado também. Como acontece com muitos juízes e corruptos, né? Que acaba julga com alguém, condena depois, aí ele, quer dizer, estava puxando do lado de uma parte, né? Então ele ainda estava sendo julgado também. É caçado, né? Perde a sua magistratura, né? E ele estava sendo caçado. O que ocorre é o seguinte: Jesus quando apareceu para os discípulos, ele já está na missão, ele vê tal, a forma que ele nasceu e tal, assumiu o ministério com seus 29 anos, 30 anos, então, quer dizer, foram 3 anos de ministério ensinando as pessoas. E aí depois, em Mateus 28, 18, ele aparece para o seu discípulo e diz, é-me dado todo o poder. Nós sabemos que ele padeceu para cumprir a palavra de Deus, porque havia uma promessa, e Deus queria mandar o livro dele. Mandava aquele que ia livrar o povo das mãos de Satanás, porque uma vez foi condenado o mundo por causa do pecado de Adão, cada desobediência de Adão. Desobediência. Nunca dizer que foi só por causa de ele que fizeram sexo. Não poder isso. Porque Jesus disse: crescei e multiplicai. Então, quer dizer, foi a desobediência a palavra de Deus. Aí, por isso veio a maldição de Deus. Causou a ira em Deus, suscitou a ira. Então, aí Deus amaldiçoou a terra, tal, condenou Adão, condenou a Eva, a trabalhar, a vida do outro homem, e tal. E aí, quer dizer, condenou o anjo, que já havia rebeliado no céu, ele rebeliou e foi lançado fora do céu. Lá com o arcanjo Miguel venceu a batalha, né? E ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos, né? Muitos anjos. Esses anjos se tornou inimigo de Deus. Então, como está? Então, Mateus capítulo 21, versículo 18. Então, diz assim. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tanto faz o poder à direita, o poder à esquerda. Tanto faz os anjos de luz, como os anjos de terra. Está tudo no domínio dele. Então, ele é importante pedir e ensinar a todas as ações. Qual foi a primeira palavra? Ensinar. Não falei batismo antes, não. E ensinar a todas as ações, ou toda a criatura, ou livro de toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voltando, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí disse, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, querido? Aí ele diz assim, olha, quem crê será salvo, e quem não crê é condenado. Está em Marcos capítulo 16, versículo. Quem crê quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí, os exploradores exploram muito no batismo. Eles falam assim, não, tem que batizar. O negócio é batizar, e Jesus falou que não for batizado será condenado. Então, é quem crer a palavra dele, quem crer será salvo. Qual foi a primeira palavra? E de ensinar, ensinar primeiro. Aí depois, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Certamente os discípulos dizem, mas como é que a gente vai fazer as pessoas acreditar? Como é que eles acreditarão em nós, na tua palavra? E ele diz assim, olha, versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa, envenenado, ele está entrapado. De que alguma coisa envenenada, nada para dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais eram para que as pessoas passassem ou passam a acreditar em tudo que Jesus ensinou. Porque ele deu esses como sinais, para você fazer esses sinais. Como deu a um discípulo para ir a pregar em todas as aldeias e tal, ele já deu esses sinais. Fala em meu nome, né? Fala em meu nome. E aí, quer dizer, se eles não quiserem ouvir vocês, então não aceite nada. Então, e sai de lá e bater a terra nos pés. Então, quer dizer, a palavra de Deus já é um julgamento. Aonde a pessoa pega a palavra de Deus, ele já passa pelo primeiro julgamento. Ou crê para a salvação ou não crê para a condenação. Ele já é condenado aqui. Agora, ainda há tempo, até enquanto ele não morrer, ele tem tempo de se arrepender. Ainda tem tempo de se arrepender. Mas, se ele morrer no pecado, né, na desobediência, então já vai para a segunda condenação. Primeira condenação, ele não crê, não deu lugar para Jesus, ele se só pode bater alguém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e se aí com ele, ele comigo. Porém, se não quiser, se não ouvir, então, quer dizer, aí ele vira as portas. Mas a oportunidade foi dada. Então, veja bem, mas os exploradores das fé, eles escondem a palavra. Primeiro vem a igreja romana, infelizmente, cristã, diz que é cristã, católica. O negócio dele era só batizar, não. O cara que nasceu tem que batizar, porque senão o Satanás vai reagir. Não ensinando, tem que ensinar os pais, é ensinar os pais. Eu não estou ensinando a criança. Os pais encarregam de ensinar a criança, como está lá no livro de Josué, quer dizer, no livro de Deuteronômio. Então, você, esse livro para vocês ensinar. Passar do pai para filho e sei lá, se eu quiser. Mas o interesse das pessoas é abrir o ministério e manter a casa cheia. Convidar para o batismo, porque depois que batiza, aí vem de ver a libertação, vem a condenação. Ah, porque você está negando o dízimo, é por isso que está acontecendo isso, é pior. Então, quer dizer, aí a pessoa fica oprimida e estava se desviando, porque não conhece a palavra, se desviando da igreja. E, obviamente, dizer de Deus também. Mas vamos continuar com a palavra de julgamento. Então, ele disse assim, no livro de João, capítulo 14, no versículo 22, houve uma pergunta também do discípulo, Senhor, de onde vem que há de manifestar nós e não o mundo? E ele disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Quer dizer, aí está. Ele vem fazer morada exatamente no momento que a pessoa é batizada. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se permanecer, vai permanecer no meu amor. Permanecer em mim. E vós. Então, aí ele diz assim, no livro, ainda João, capítulo 14, e no versículo 13, ele diz assim, em meu nome, tudo que pedir em meu nome, receberão. Tudo que pedir na oração, creio, recebereis, ou creio, creio, creio. E pedir na oração. Mas não é só pedir, mas tem que ser a permanência dele. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado dele. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que é que vai fazer? Jesus usa o seu exército. Ele tem dois terços de ano e aquele terço que o Satanás levou, ele manda nele. Ele manda nele também. Ele dá todo o poder. Então, isso é, diz o versículo 15, se me amar e guardar os meus mandamentos. Aí sim. Aí, versículo 5 de João 15, João 15, versículo 5. Ele diz assim, ó, eu sou a videira e vocês são meus galhos. Então, quem está em mim, eu nele, ele está muito fruto. Porém, sem mim, nada podeis fazer. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e será feito. Então, ele promete, pedir o que quiser e será feito. Mas aí... Mas aí as pessoas dizem assim, não, mas ninguém pode julgar ninguém, só quem pode. Só quem pode julgar, principalmente os macumbeiros. Os macumbeiros é essa sua vez. É, ninguém pode julgar ninguém, só quem pode julgar. Eu ouvi isso de uma pessoa que num programa de televisão, porque ela estava lá mentindo, né, fazendo televisão, e eu comecei a orar em cada margem, da marqueima, queima, queima, com medo de ser envergonhada. Minha pessoa passou mal, e aí a apresentadora falou, o que está acontecendo? O que é que você está passando mal? Você tem um copo com água? E aí ela se desacordoada, e depois ela perguntou assim, você viu alguma coisa? Aí isso aí eu vi um vulto preto, né? Vi um vulto preto, uma coisa estranha. Ninguém tem direito de julgar ninguém, só quem pode julgar é Deus. Tá. Se Deus está com você, se Deus está comigo, nós podemos julgar. Ele disse que alguém ele ama, guardará a minha palavra, e meu pai amará, e iremos para ele, e ele faremos morada. Então, se vós estiverem em minha missão, nós pediremos o que quiser, e será feito. Aleluia. Então, diz aqui aos 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 1 e 10, olha só. Usa algum de vós tendo algum negócio contra outro meu irmão, ir a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Mas quem é que é o santo? Está referindo aqui? É pessoas santificadas na palavra, pessoas que já viram na palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu pai é amarrado, Deus para ele, ele foi morada. Está falando daquele santo de gesso, ou de metal que está na Igreja Católica, lá na vida de lado, que está no cemitério, né? E monte de estátua lá, não. Não sou esse que vão julgar, não. Esse é fogo, em nome de Jesus. Então, nós não sabemos mais que um santo, aonde julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas mínimas desta vida, que o Senhor Jesus disse, olha, ele só mudou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Então ele continua falando no versículo 6, ele diz assim, mas os irmãos, vai a juízo, como irmão, isso perante os infiéis. Aí, às vezes, as pessoas, aí vai procurar pessoas que não têm nem conhecimento da palavra de Deus, não tem temor a Deus para poder fazer a denúncia. Em vez de procurar os irmãos para poder chegar a um acordo. Então, ele diz assim, no versículo 9, ele disse, olha, não sobre vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. o poder de Deus, a virtude de Deus, não é rei desse, meus irmãos. Nem os devassos, nem os idólatras, pessoas que vivem idolatria, idolatra espírito, idolatra imagem, nem os idólatras, nem os adúlteros que vivem adultério, adultera tanto com mulheres ou com homens, como adultera com espiritualmente, buscando outros deuses, porque Deus falou no mandamento lá de. No mandamento, ele recebe em Êxodo, capítulo 20. O primeiro mandamento foi: não terás outros deuses. Quando a pessoa larga o Deus verdadeiro e vai buscar outro, já está adulterando. Os somos dos adultos não haverão um rei de Deus, nem os afeminados, homens afeminados, nem os sodomitas, exatamente. É mesmo os que têm atração pelos homens, mulher com mulher, e assim por diante. Lembra-se lá no caso de Ló? Quando os anjos foram lá para tirar Ló, os homens queriam ter caso com os anjos. Ah, entrou os homens aí, ó, bonitão, querendo ter um caso com ele. Então, pelo amor de Deus, olha, eu tenho duas filhas virgens, eu dou para vocês, mas esses homens não mexem com os homens. Quer dizer, ele não, é. Então, os anjos estenderam a mão e ficaram certo. Bom, voltamos aqui. Versículo 10 de 1 Coríntios. Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afilhados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Você vai encher a cara e receber a Espírito Santo? Vai encher de demônio. Vai encher a cara e vai para a igreja? Vai receber demônio. E se for permitido você entrar lá, você vai ver que está falando besteira. Então, nem os maldizentes, nem os tomadores, os ladrões, é da rei de Deus. Porque nem nessa vida, e jamais na futura. Nessa vida ele pode até pegar uma carona, ou pegar uma carona, mas na futura não tem carona. Então, ele diz assim, e é o que alguns têm sido, mas eu não por conta do nosso tempo de ignorância, nosso tempo que passou, a vida passada. E uma vez que você foi anunciado no Evangelho e você aceitou, então apagou os pecados. Mas é o que muito tem sido. É, mas foi a vista, lá foi a vida sido lavado, mas havia sido santificado, lavado, santificado, havia sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo seu Espírito. A gente não está julgando as pessoas que já foram. Quantos homens que era gay e hoje ele no Evangelho casou, tem filhos e filhas. Então, assim, eu não levo em consideração o tempo da ignorância. O que a pessoa não pode é continuar no erro. Não é assim que funciona. Então, ele diz assim, ainda, que nós não devemos orar por as pessoas que assumem o pecado. Diz aqui no livro de 2 João. Aliás, a primeira de João, a primeira carta de João, diz aqui no capítulo 5, no versículo 14, diz assim, ó, João 5, 14. Vós, vamos voltar para onde, família? E Deus, o Deus de graça, Deus de graça, saudai vós, os irmãos, deveria. Ah, meu Deus, eu estou no livro de Pedro. É Pedro e João. João, capítulo 5, versículo 14 em diante. E diz assim, ó. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcancemos as nossas petições que lhe fizemos. Então, tem que ter cuidado com as suas orações. E vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiser será feito. E até você está pedindo coisa por mim, pelos uns injustos. Se alguém vir a pecar, seu irmão, o pecado que não é para a morte, orará, que Deus dá vida àqueles que não pecaram para a morte. Exatamente. Há pecado para a morte, por isso, no dia que ora. É quando a pessoa já conhece a palavra, e ele quer, já foi evangelizado, e ele quer se enveredar no erro. Ele porque vai orar por ele. Pode estar no leito de dor. Não, mas o cara está mendigando, comendo pão, de abamaçou, porque ele tem esse pão, né? Ele já teve na igreja, ele já foi pessoa que teve uma vida a passada, ele todo mundo crê, foi para a cadeia, até ele foi evangelizado. É bom ser evangelizado, é bom ter que importar a evangelização nas prisões. Isso já não é, porque lá se pode recuperar muita gente, recuperar para voltar para a sociedade. Então, quer dizer, a pessoa, ele sabe que é pecado casar homem com mulher com mulher, ele tem esse dilema, então você vai orar por ele? Você vai orar, então você assume a culpa. Depois não fica reclamando. Então, sabemos que Deus, sabemos que todo aquele que nasce de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado consegue até a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia! Aleluia e aleluia! Então, vou fechar. Doutor França, está aí. Fala o que você agradeceu o povo aí, eu agradeço. Opa, a paz do Senhor Luiz. Luiz Cláudio, eu tenho uma mensagem aqui da irmã Conceição Campos. Vamos passar aqui, né? Vamos ouvir aqui. Aí na sequência você volta aí, né? Para quantos minutos? Deixa eu ver aqui os minutos que ela mandou aqui. Deixa eu abrir aqui. É um minuto e quatro segundos. Ah, então vai passar. Tá bom? Então espera um pouquinho. Deus abençoe. E que ilumine mais. Espera um pouquinho aí na linha, que já eu volto com você, tá bom? Programa Expressão da Verdade, agora são 19:06, aqui em Oeiras. Vamos ouvir aqui atentamente a mensagem que a irmã Conceição mandou aqui pra gente. Saudações do programa Expressão da Verdade, com Dona França Luiz Cordi. Luiz Cordi trazendo a palavra de Deus, ligando diretamente de São Paulo, trazendo o alimento que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos os ouvintes, que Deus abençoe esse programa, que seja bênção para todos que ouvem. Que Deus abençoe a todos. Vou ler o versículo bem aqui que está escrito em Mateus 11:28, diz assim, 11:28, está escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Com Jesus tudo é mais fácil. Então Jesus nessa noite está chamando, vinde a mim todos vocês. Vocês que estão precisando se alimentar, Deus está chamando nessa noite que se chegue mais para Ele, porque Ele vai se chegar mais para nós. Que Deus abençoe todo o programa, Deus abençoe todos os ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus amém. Abençoe. Amém. Irmã Conceição Campos, a nossa ouvinte e também participa aqui do programa Expressão da Verdade. Um abraço e a paz do Senhor para você, minha querida. Olha, vamos voltar para São Paulo. Antes de Luiz Cordi falar, eu quero agradecer todo o nosso povo, agradecer a nossa querida Lucélia, que está ouvindo a gente. Obrigado, Lucélia, Eliane, lá em Tranqueira. A minha amiga, a irmã Carmosa também, um abraço aí para todo mundo aí. Vicente também, um abraço aí para todos vocês. Irmão, nosso querido Ângelo também ouvindo a gente. Todo mundo aí na sintonia do programa Expressão da Verdade. Valeu, Luiz. Paz, Senhor Luiz. Rapaz, eu vou dar um abraço para a Luísa Borda, a Conceição e a todos que vocês falaram aí, você falou, um abraço a todos vocês, a paz de Deus seja com todos vocês. E eu quero até falar um versículo aqui que a irmã Carmosa falou aí no programa Palavra que Liberta. Eu quero até deixar também aqui registrado, é o Isaías 41:10, diz assim: não tema, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a bênção da minha justiça. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Vai para todos vocês. Então vamos fechar. Salmos 140 já está decorado. Quem não decorou, procure decorar. Grave depois, porque é bom se praticar esse salmo todo dia. Depois faz o Pai Nosso. Livra-me, Senhor, do homem mau. O livra-me, Senhor, todos os ouvintes que estão ouvindo o programa, Pai. E todos que estão conectados, o pessoal que está fazendo parte do canal Expressão da Verdade, dá um livramento a todos eles. Livra-nos, Senhor, do homem mau. Guarda-nos do homem violento, os quais pensam mal no coração, que ultimamente eles se ajuntam para a guerra. Alguns se alivam como da serpente, e o veneno das víboras está debaixo do lado. Guarda-me, ou guarda-nos, Senhor, do homem mau. Guarda-nos do homem violento, os quais se propuseram criar os nossos passos. Eles subiram a mão lá se cobra. É estender a rede dentro do caminho e amar laços corredidos. Eu disse ao Senhor, tu és meu Deus, ouve a voz da minha súplica, ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. E cobrisse a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ir do seu desejo. Não deixe por diante seus maus propósitos para que não venha me exaltar. Quanto aqueles que cercando-me, levanta a cabeça contra mim, cubra a maldade dos seus lábios, caia sobre eles brasas e brasas vivas. Seja lançado fogo em provas profundas, que não torne mais a voltar. Ou não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja encerrado. Eu sei que o Senhor sentará causa do oprimido, o direito necessitado. Assim, o Senhor o seu nome, e os restos habitarão a sua presença, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, aleluia. Pai nosso, que está no céu, deve ser santificado é o teu nome, Pai. Vira nós o teu reino, manifesta o teu reino aqui na terra como é no céu, foi te dado todo o poder, no céu e na terra. Então, e não deixe nós cair na tentação, mas livre de todo mal, pois saber que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos os que pertencem. Amém e amém. Um abraço a todos, paz do Senhor seja com vocês. Paz do Senhor, estou em França, que Deus abençoe a todos vocês e a sua família. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Um abraço. Fica na paz. Deus te ilumine. A paz do Senhor para você. Bom final de semana. Sábado tem novamente um programa Expressão da Verdade, das 18h30 às 19h. Fica na paz, Luiz. Uma boa semana para você. Um bom final de semana também para você, tá? Só um lembrete. Quem não assinou o canal, quiser acessar o canal Expressão da Verdade, a parte digitar aí, Luiz.V. E aí, C-O-R-T-S, vai acessar o canal. Também, se achar mais fácil, pode clicar no microfone e falar Canal Expressão da Verdade. Você vai acessar a mesma coisa. Deus abençoe, um abraço para todos vocês. Deus abençoe, Luiz. Um abraço, fica na paz. Assim nós encerramos o programa Expressão da Verdade deste sábado, dia 8 de junho. Agradecer aí a nossa direção, a Elza Maria lá nos transmissores, e nosso povo em todo o Brasil, nossos irmãos, nossas irmãs, nosso Brasil inteiro ligado com a gente. Obrigado pela sintonia. Sábado a gente volta com mais uma edição do seu programa às 18h30. Até sábado, se Deus quiser. Fica na paz. Tchau, gente. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz, a cidade inteira tá curtindo. Primeira Capital, a rádio que está à frente do seu tempo. A rádio do milênio. ZYI 906, 830 kHz. Rádio Primeira Capital AM. Praça Coronel Orlando Carvalho, número 400, primeiro andar, centro. Fone 89-3462-1200. E-mail rpc830@hotmail.com. CEP 64500-000. Oeiras, Piauí. Rádio Primeira Capital. Um empreendimento. Juarez Tapeti. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã. voltar.